passa aqui? Queres explicar aí para a rádio? Para a rádio paralelo? Posso dizer, apesar de eu não ser a melhor pessoa para fazer, mas o edifício Stop foi hoje fechado pela polícia e as pessoas não conseguem acessar aos seus espaços e estão proibidas de ir para lá, a não ser que peçam uma licença para ir só buscar as coisas. Então toda a gente se reuniu para proteger o Stop, no fundo é isso. É para a Rádio Paralelo, é uma rádio comunitária aqui do Porto. Claro. Como é que te chamas? Liliana. Consegues explicar o que é que está a passar aqui? Sim, hoje de madrugada veio a polícia primeiro à paisana e depois vieram durante a manhã a fechar cento e algumas, não sei precisar-te, imagina, 106 lojas das 120 e tal, não são números exatos, mas é à volta disto. Todas as lojas que não tinham alvará foram fechadas. A última possibilidade de pedir alvará foi nos anos 90, portanto não tem nada a ver com o que se passa na realidade do Stop, era uma questão formal que foi utilizada para um fim que já se esperava há muito, mas que na verdade não se esperava era este desfecho, porque eu tenho sala no Stop, havia o aviso que em agosto sairíamos, mas há meses que não se sabia de nada. E na verdade de um dia para o outro, pelo que se diz, os proprietários foram avisados, mas nós, os arrendatários das lojas, não sabemos de nada. E eles hoje selaram as salas. Só 20 salas é que podem entrar e todos os outros têm que pedir um requerimento à polícia para poder retirar coisas. É isso. É uma questão política, é uma questão económica, mas não está a ser olhado como uma questão cultural e social. E por isso houve um encontro aqui, uma assembleia às 6, e está assim desta maneira muito orgânica a acontecer. Está-se a cortar a rua e estamos aqui, não é? De alguma maneira a perceber o que é que vai acontecer e dizer que o Stop existe e que é mais do que um aglomerado de salas, portanto passa para o exterior. É isto. Obrigada. Podes-me dizer o que é que diz aqui no teu cartaz? Sim. Este diz: Rui Moreira, para de vender a nossa cidade, isto é o meu emprego, tens sem aviso é cobardia, porque exatamente essa é a questão, dividir para reinar é o poder a funcionar, a Casa da Música é o Stop, efetivamente. Obrigada. Nada. Por sair, entrevista muita gente. Obrigada. Nada. Fazer algumas perguntas? Sim. Se quiseres dizer o teu nome. Qual é a tua relação aqui com o centro comercial? Sou inquilina há muitos anos, há mais de uma década, e tem sido ótima. Tem sido ótima essa relação com o centro comercial. Ok, ok. E o que é que se passa aqui hoje? Porque é que isto está a acontecer? Uma acumulação de eventos, de falta de transparência, boa vontade, celeridade e de responsabilidade até por várias partes, nomeadamente, a meu ver, as que se implicam, neste caso, a Câmara e a Administração. Se quiseres explicar um bocadinho melhor a situação, porque tenho a ideia que havia... A Câmara diz que isto não estava seguro, não é? Por causa possibilidade de incêndio, instalações elétricas. Sim, assim, que nós não teríamos medidas, ou neste caso ferramentas, para combater um incêndio caso ele deflagrasse. Mas entretanto veio-se a perceber, nomeadamente com a... um relatório executado pelos bombeiros, que está tudo bem. E seria por causa de não se verificar todas essas condições de segurança que podem ser resolvidas, não é? E que, na sua maioria, quase 100% estão resolvidas, seria isso que impediria o facto de não se o facto de não se poder emitir licenças. Ou seja, está tudo bem com os bombeiros, pode-se emitir licenças, é preciso trabalhar na solução e não parece que hajam pessoas interessadas em trabalhar na solução, mas sim a dizer os músicos não têm representação, podem ir para outro sítio. E vão para outro sítio? O que é que vocês... Claro que não. Ok. Claro que não. Vão continuar a lutar por este espaço? Sim, sobretudo porque estamos no nosso direito, as contas estão todas pagas, os músicos têm tudo saudado, eu não percebo como é que dizem que não têm licença de utilização, salas que as finanças coletam o dinheiro para o qual está tudo, o Estado está a coletar dinheiro. Portanto, eu também não preciso de uma licença de utilização para tocar uma guitarra, um piano, portanto eu não estou numa atividade económica, portanto eu não preciso de estar a executar volta. A função para estar ali e Eu queria dizer-vos uma coisa muito grande. Eu vivi nesta rua há 30 anos, ali ao fundo. Eu vinha para aqui para o stop. Nos anos 80, o stop era um centro pujante. Depois construíram vários centros comerciais à volta da cidade. Foi um erro urbanístico, porque esvaziou este centro e as populações de Porto deixaram de ter necessidade de vir à Baixa comprar e começaram a ir para a periferia. Quem salvou a Zona Oriental de ser um deserto, de ser este próprio edifício se transformar em sucata, foi a comunidade artística que está aqui hoje. E este centro, eu assisti a isso. Vim aqui várias vezes, ensaiei aqui várias vezes, gravei várias vezes, nós, feio também, sempre vivemos aqui nesta rua. E portanto era o sítio onde vínhamos conviver, jogar, passear, curtir, namorar e fazer arte. As salas de cinema foram precocemente fechadas. Mas aquilo que aconteceu foi que toda esta zona ganhou muito, ganhou uma dimensão de cidade, porque esta é a cidade que nós queremos, não é uma cidade fachada. É uma cidade de vida, é uma cidade onde as pessoas, é o Porto, é uma cidade onde as pessoas gostem de sair para encontrar pessoas, para ir ao talho, à peixaria, para ir à tabacaria, para ir ao barbeiro e para virem ver música e ensaiar, porque é tão difícil arranjar salas de ensaio, é tão caro arranjar salas de ensaio. E portanto, quem salvou a zona oriental da cidade? Quem projetou que a zona oriental da cidade fosse a vir a ser um polo cultural? Que se fala agora, foi a comunidade musical que aqui está. Eu só queria terminar muito rapidamente dizendo que eu acho que a solução, tenho pena que não haja uma entidade jurídica forte para dialogar com os responsáveis, mas eu acho que a solução passa, não é só pela Câmara Municipal de Porto, passa pelo Ministério da Cultura. O Ministério da Cultura tem que ver que aquilo que aqui está é a riqueza, não só cultural do país, mas é a riqueza económica, porque são centenas de famílias e é uma voz cultural que se levanta nesta cidade e que dá jus àquilo que sempre foi o Porto, uma cidade de cultura. O Ministério da Cultura, a Casa da Música também é o espaldaneado desta situação, porque a Casa da Música da Boa Vista é diferente da Casa das Músicas da Rua Minha. Articular o Ministério da Cultura à Casa da Música e naturalmente a Câmara Municipal de Porto. Nós sabemos que a Câmara Municipal de Porto, eu sei disso, a Câmara Municipal de Porto dá muito importância à cultura. Eu não sei se a Câmara Municipal de Porto quer muito esta ação. Vamos ajudar. Duvido. Mas, eu não vou ser advogado do diabo, mas a música é a nossa liberdade nesta cidade. Vamos acreditar que pode haver uma solução, porque se não for aqui, o Ministério da Cultura, a Câmara Municipal do Porto, têm que se juntar e arranjar um espaço digno, central, com condições para que todos nós possamos gravar, ensaiar e começar a trabalhar. retorno à Rádio Paralelo, hoje em condições menos felizes, provavelmente. Não, eu na altura não falei para ninguém na Rádio Paralelo, porque a rádio é algo que alguém terá que estar a ouvir, e está a ouvir. Agora, ou caga e está a fazer a comida e ouve um caralho, então naquele, epá, este gajo nunca falei com o gajo. Fizeram um programinha engraçado sobre bandas minhas, o que eu participei. O que se passou aqui hoje? Tu trabalhas aqui também? Tens o teu espaço aqui também? Não trabalho aqui, estás a ver? Okay. Eu tenho o meu trabalho, pá, que não curto, estás a ver? Não gosto do meu trabalho, mas pronto, venho para aqui e consigo, pá, fazer algo que gosto, estás a ver? Tocar e o caralho e, pá, e terapêutico, vá. E curto vir para aqui. Senão não vinha Santa Maria da Feira gastar gota e o cara mexe para a rasca de guita e pá, agora vou! Carro em gasolina, mexe para o Tatrox. Ah, a gasolina vai dar mesmo até ao último ensaio, bem. É lindo. O que é que este espaço significava para ti? Este espaço é assim. Primeiro, bem, é uma coisa que não é explicável. Que é, tenho muitos amigos daqui, tá? Natural. Que às vezes até sozinho vir para aqui ou não. Cenas combinadas, mas. Podias vir na boa. Chamava-te. A porta estava aberta à cidade. A porta estava aberta. E chamava para o mestre. Estou fodido da cabeça. Caralho. Vá para o Snorbia. A qualquer rede. E é pá, criou-se aí algumas ligações fodidas que se calhar agora vá. O gajo tem que pegar um buraco para não enferrujar. Ou é que o gajo seja um prodígio musical. Mas tens ideias engraçadas. Acredito que é engraçado. Eu gosto. Agora, para mandar cá para fora, vou ter que pôr um buraco qualquer mais para outros lados. Isto vazio vale pouco. Não é para não fecharem a minha sala que eu vou continuar a vir ao stop. Epá, se calhar não vai. Serve de armazém enquanto der e depois meto lá num quarto da teatro. Isto é mais que isso. Não é um armazém. Então, achas que não sei, agora estou a exagerar um bocadinho, mas a câmara acabou de dar o selo de morto ao stop também. A câmara é assim, eu não gosto de muita esmola, tá, ficar em dívida com o que quer que seja, mas se a câmara quisesse realmente ajudar, olhava para isto que era, pá, os gajos não são um estorvo, não são um custo, pá, quando tu vês se calhar arrebentar em fogo de artifício. Pá, porque sim, então dizes, isto era fácil, não é? Há aqui malta que trabalha, não é o meu caso disto, mas pá, vale mais do que guita, vale mais do que seja que tu estás em casa, estás a ver? Isso não tem preço. Pá. E acho que aí pá, se algum cliente, que eu não acredito, até de mim, mas não é tipo, a parte pública, mas não acredito. Se algum gajo que tivesse algum poder decisivo pensasse nisso, que era de ser bem das pessoas, e é só isso, era fácil. Os gajos não gostassem, porque é mentira que isto faz barulho cá para fora, que eu já entrei aqui a todas as horas da noite, isto também é bastante, para a quantidade de malta que está a debitar, desce e beijo, que é uma coisa natural, isto tem uma sonorização incrível. Aqui hoje, o que é que... De onde é que isto veio? Já veio de algum tempo. tempo sempre andou para trás, para a frente, para trás, para a frente. E é basicamente as condições do centro comercial. Pronto, basicamente o que aconteceu hoje foi uma fiscalização da polícia ao centro comercial Stop. O centro comercial Stop já está em guerra, entre aspas, em relação a isto, anda sempre para trás e para a frente com o mesmo assunto, que é, não está preparado, não tem apoio, não está preparado para estar funcional dentro das leis. Pronto. Porque ele é funcional, só que não é profissional. Ele é funcional, mas não é profissional. E claro que nós também queremos a segurança, nós também queremos estar na nossa sala a fazer as nossas coisas, sejam músicos, sejam pintores, o que seja, porque aqui há qualquer tipo de pessoas, há artistas de tatus, há pessoas que vendem roupa, há pessoas que também vendem só produtos normais, café, pronto. E como é óbvio, nós também queremos a segurança, não é? E pelo que eu soube, eu não estou a dizer isto, eu soube de outra pessoa, mas eu confio plenamente e não há dúvidas, pronto. Várias vezes o centro comercial Stop tentou pedir ajuda à câmara, mas não houve resposta. Ou pronto, inventaram, ou pronto, havia sempre qualquer coisinha, pronto, não houve pedido de ajuda, pronto. Mas houve. E é por isso mesmo que nós hoje estamos aqui na rua. Ainda são... Que horas são? São 3 para as 10. Já estamos aqui desde as 6. E é mesmo por causa disso que nós estamos aqui. Porque isto vai fechar... quando não devia de fechar. Vai fechar quando não devia de fechar e não estamos a receber o apoio para poder continuar e para poder melhorar o sítio. Tenho a ideia que são aqui cerca de 500 artistas que ficaram sem espaço, não é? 21 salas têm a legislação e 105 não têm. Portanto, uma banda entre aspas 2, 4 vezes 100. 21 salas, ou seja, se antes já não havia dinheiro para fazer restauração, para haver trabalho no centro comercial Stop, vindo da administração e do pessoal dentro do Stop, como é que agora isto vai melhorar? Isto daqui a 3 meses, ou 2 meses, ou até 1, acaba. Achas que vai fechar o centro comercial aí? Por este andar, acho que sim. É assim, se nós conseguirmos continuar a ter esta energia, as pessoas continuarem a vir, estarem interessadas e realmente terem empatia pelo que está a acontecer, que foi o que aconteceu hoje, se calhar pode mudar. Porque é exatamente como o Pedro Abrunhosa disse, e eu disse muito bem, isto não é só à Câmara, isto é o Ministério da Cultura. Precisa de ouvir isto. Porque acontece muita coisa aqui dentro. Muita coisa que não tem a mesma publicidade do que, por exemplo, na Casa da Música na Boa Vista. Porquê? Porque não há dinheiro. Porque se houvesse dinheiro, havia tanta publicidade como há aqui, como na Casa da Música. E muitos artistas que estão aqui e têm muita habilidade, têm muito conhecimento de música, fazem projetos incríveis, seriam conhecidos. Não há publicidade, não há dinheiro, mas nós continuamos aqui. Nós continuamos aqui. A gente foi-se embora, mas a gente ainda está aqui. Pois, as pessoas são de cá, não é? Esta é a comunidade local que vive. Não, e o mais interessante é que aqui no centro comercial Stop tu podes encontrar uma pessoa de qualquer lado do mundo. Não quer dizer que sejam artistas sempre, Não, mas encontras pessoas de todo lado. E mesmo os artistas. Temos brasileiros, temos portugueses de todo Portugal. Muito provavelmente, e esse pessoal tem amigos estrangeiros, espanhóis, franceses, ingleses, etc, etc. É muita cultura aqui dentro, muito, muito movimento. Quero só dizer mais uma coisa, que isto é urgente, nós precisamos de ajuda. Nós precisamos de ajuda, porque a gente já viu o passado e a gente já sabe o que é que provavelmente vai acontecer. Portanto, nós precisamos de ajuda. O povo português precisa de saber o que é o stop, ou pelo menos o povo do Porto, pelo menos o povo do Porto. Nem digo Portugal, digo só o povo do Porto. Acho que já é bastante. Percebes? Porque isto é underground, isto é debaixo da terra. Pode ter a capacidade de aumentar, mas a realidade isto é o que é. Mas não quer dizer que não haja coisas a brilharem. Não quer dizer que não valha a pena. Saí no Stop já há uns anos. Tenho várias bandas, mais de caguinhos folk e tradicional aí. O que é que se passou? Passou-se que eu acordei de manhã e recebi um vídeo do meu irmão, que também ensaiei, a dizer que estava a barrar a entrada. Ninguém foi avisado. Eu estive numa residência artística durante o dia todo e mal pude vir para cá. Estou sem os meus instrumentos porque estava nessa residência artística, por acaso tirei coisas ontem do Stop. E é só uma... Eu assistir a isto é quase uma prepotência, mas sei lá, acho que também já é o que tem acontecido na cidade do Porto há décadas, desde o Rio até o Moreira, é tudo mais ou menos a mesma prática, não é? Tudo o que seja cultura não institucionalizada não importa. E enquanto não for tudo da instituição camarária e não for tudo criatório e não for tudo cultura e expansão, e eles saberem exatamente o que é que estão a programar, eles não vão estar satisfeitos. E a última coisa que existia é o Stop. Portanto, acho que é o último reduto de uma cultura e arte não institucionalizada na cidade do Porto e que a representa bem mais do que outras coisas que andam por aí. Continuamos a ver pessoas a tirar as coisas delas daqui de dentro, mas nem toda a gente pode, é isso? Certo, e por acaso a minha sala tem alvará, sei lá como. Então eu posso aceder à minha sala, mas não sei quanto tempo. Cento e tal salas foram fechadas e imenso pessoal, se calhar que tem concertos este fim de semana, está-se a ver a rasca. Ainda não percebi, acho que com escolta policial eles podem ir retirar coisas da sala hoje, se não com requerimento. E é a burocracia do costume, não é? Pede-se um requerimento para tirar e estamos no mundo kafkiano de novo e sabe-se lá. Pronto, é isso, era o que eu estava a dizer há bocado. Enquanto a cena não te pede toda institucionalizada e pede-se um requerimentozinho e fazes tudo direitinho, não podes ser artista nesta cidade, se não estiveres ao comando. O quão importante é este espaço? Disseste que é o último reduto da cultura não institucionalizada. É precisamente isso. Este gajo, o Moreira, o Rui Rio quis destruir tudo. O Rui Moreira é um bocadinho mais inteligente. E quis construir uma cidade que supostamente parece cultural, mas é pelo programa deles, e é o programa municipal, é supostamente a cultura portuense, mas não o é. Este lado da cidade, com o Stop, com a ESMAE e com Belas Artes, acabava por ter um pensamento artístico que fugia um bocadinho a instituição camarária, sendo que o Stop seria o lado mais extremo disso, porque a própria as Belas Artes são uma instituição, a ESMAE outra instituição, é o Stop não, e por isso é que também é tão difícil isto se manter, porque 500 pessoas com visões políticas completamente diferentes e dispares não se encontram em lado nenhum. E tu teres um espaço destes em que tens 500 pessoas a pensar de maneiras diferentes, mas que partilham uma coisa em comum, isso não existe lá nenhum e também não interessa que exista. Então sim, é o último reduto artístico não institucional da cidade do Porto. Gostarias de dizer mais alguma coisa? Estou bué da triste. Hoje os músicos foram confrontados com imensas situações desagradáveis, entre as quais ser solicitada uma identificação para poderem entrar no centro. Não estamos a falar sobre entrar nas suas lojas. Portanto, o centro e, digamos assim, os espaços comuns não estão vedados ao acesso de ninguém. Como é que se justifica a atuação da polícia e impedir-nos de estar dentro do espaço, do equipamento Centro Comercial Stop, ainda para mais sem uma explicação condigna aos músicos, mas não só aos músicos, a todas as pessoas que utilizam este espaço e que merecem ser respeitadas por serem cidadãos e têm direitos. Eu sinto que a Câmara não... a Câmara ou quem organizou este processo, quem emitiu o despacho hoje para que isto fosse possível, foi muito pouco cuidadoso, sobretudo dado que vários músicos, inclusive associações que representam os músicos, tentaram e ainda tentam, à data de hoje, entrar em contacto com quem de direito da parte da Câmara. Sem sucesso.